Prontos, boa tarde, caros convidados, sejam bem-vindos a mais um espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos como tema a estratégia de prefiguração e envolvimento da população na apropriação de espaços públicos em processo de planeamento. A apresentação será feita pelo Sr. João Nunes, que é fundador da empresa de arquitetura paisagista ProAPED. Mas antes de mais, queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o desafio de partilhar connosco essa temática. Gostaria de pedir ao Sr. João Nunes, como é o fundador desta empresa, falasse um bocadinho dessa fundação, da empresa, só de forma introdutória, não é? E depois então entramos para a apresentação e depois, por fim, algumas questões se virem assim. E seja bem-vindo mais uma vez. A ProAPED é um ateliê que é fundado, quase como todos, começa na escola, nas relações de colegas e amigos. E a certa altura aparece uma oportunidade de um trabalho, algo que se leva de se associar e de construir uma relação para desenvolver esse trabalho. A certa altura é preciso um sítio físico, porque o quarto lá em casa já não chega, aluga-se um apartamento, a certa altura institucionaliza essa coisa, e aqui há 25 anos constituímos essa empresa, um grupo de sócios amigos, a namorada, uma viva namorada, em 25 anos as coisas mudam, vão crescendo, as estruturas multiplicam-se e vão agarrando oportunidades que justificam crescimentos e que requerem a angariação de novas pessoas. A certa altura a equipa ganha número. Nós aqui há 2 anos éramos já 45 pessoas em Lisboa, 9 no ateliê de Itália. Portanto, as oportunidades também foram-se distribuindo pelo mundo, primeiro com alguns concursos ganhos na Europa. Abrimos um ateliê em Itália, no norte da Itália, na cidade de Treviso, onde constituímos uma equipa que funciona como extensão da equipa central em Lisboa. Abrimos uma empresa em Angola, onde é a cabecilha, digamos assim. E depois temos uns contactos, estamos a abrir na Suíça, em Lugano, e temos mais 2 contactos instáveis, já constituídos com a China e com a China em Xangai, como empresa local chinesa, e com o Brasil, com um ateliê em Belo Horizonte. E um front office, digamos assim, em Maputo, que está ligado a 2 trabalhos que aguardam ainda a oportunidade de desenvolvimento. Eu creio que isto acontece com quase todas as empresas, não é? Com todas as pessoas, que crescem. Umas crescem e ficam musculadas, outras crescem e engordam, outras crescem, engordam e ganham algum músculo. Portanto, a maneira das estruturas crescer é toda ela diferente e tem a ver com os vários momentos e com as várias maneiras com que as plataformas de trabalho se vão oferecendo. E a nossa maneira de trabalhar é fundamentalmente de angariar trabalho por concurso público. Agora também já por concurso convite, porque em alguns universos começamos a ter alguma visibilidade, as pessoas chamam-nos, mas continuamos a participar de uma maneira completamente voluntária em concursos públicos, às vezes com grande surpresa dos nossos colegas, que acham que já não temos idade para isso, mas de qualquer maneira continuamos a entusiasmar. E creio que a razão fundamental tem a ver com o facto de acharmos todos nós que o concurso público garante uma condição de uma certa tranquilidade em relação à solução. Porque ficamos com a certeza de que a proposta não é uma proposta qualquer que se encontra para a solução de um problema, é uma proposta que é validada em comparação com muitas outras propostas. Portanto, isto por um lado dá-nos uma certa autoridade, digamos assim, porque efetivamente a proposta foi validada com as outras, foi comparada com as outras e foi escolhida em relação às outras. Não saiu de uma cartola amizade, por relação de partido, ou qualquer coisa do género, foi apresentada publicamente, foi submetida a uma crítica boa ou má. Isto não quer dizer que, efetivamente, que quem ganha o concurso apresenta o melhor projeto a concurso, que muitas vezes não é assim. Mas significa que, pelo menos, foi criada a condição para que essa solução fosse posta em questão, fosse anatomizada, dissecada, comparada com outras soluções e, por isso, minimamente validada em relação àquilo que as outras pessoas poderiam sugerir. Um trabalho que é entregue diretamente a um gabinete de arquitetura fica sempre com aquela angústia: nós estamos aqui a trabalhar nisto, se calhar o gajo ao lado teria feito uma proposta 10 vezes melhor, 10 vezes mais barata, com 10 vezes melhores resultados em termos de construção de cidade. Portanto, a perspectiva de defender a prospeção do trabalho através de concursos, por um lado, tem a ver com essa ideia de uma certa ética da forma de trabalhar, por outro lado, teve como consequências a construção desse sistema de pequenos ateliês um pouco espalhados pelo mundo, porque a certa altura estávamos a concorrer a concursos na Itália ou na Suíça e ganhávamos o concurso, tínhamos que solidificar um pouco as relações através do estabelecimento de uma relação mais durável com alguém local, e a certa altura tínhamos mesmo um gabinete formado que se passava a formalizar. Portanto, é um pouco essa a história. Não é propriamente uma história de corporation que tenta espalhar os seus tentáculos pelo mundo, é realmente a consequência de um procedimento de trabalho. Portanto, a regra de angariar trabalho é o concurso. O concurso hoje em dia é internacional e é mundial, não é? Não são concursos locais. Os concursos na Europa são todos a nível europeu, frequentemente são mesmo a nível mundial. E a consequência disso é que a certa altura ganha-se um trabalho em Seul, outro trabalho em Xangai, outro trabalho em Lugano, outro trabalho em Itália. E a certa altura estamos a trabalhar um pouco por todo lado. Portanto, não é propriamente uma ideia expansionista. É evidente que a partir de certa altura e com a profunda crise do trabalho que se sentiu na Europa, o facto de nos encontrarmos a trabalhar em circunstâncias bastante globais, digamos assim, favoreceu a nossa capacidade de sustentação, porque efetivamente nós neste momento em Portugal temos muito pouco trabalho, com origem em Portugal, e basicamente o trabalho que desenvolvemos em Portugal é destinado a fundamentalmente à Bélgica, à Suíça, à Angola, à Itália, à China, à Brasil, ao Marrocos, à Argélia, e a percentagem em Portugal é inferior a 20% deste momento. A ideia desta apresentação tem a ver fundamentalmente com uma ideia sobre a questão do urbanismo, do urbanismo da contemporaneidade. Frequentemente, aquilo que o urbanismo tenta configurar é uma espécie de retrato da circunstância de utilização do solo a um horizonte de 10 ou 15 ou 20 anos, e essa tentativa de configurar essa possibilidade de utilização do solo cruzada com um raciocínio que tem a sua base, um raciocínio arquitetónico, de construir um projeto com um momento, com um instante de tempo concreto como referência, quando se desenha um edifício, desenha-se o edifício, tentando configurá-lo, desenhá-lo, materializá-lo, não é? Em referência a um momento concreto, que é o momento do edifício acabado. Não é? Aquilo que se pensa quando se desenha é: eu depois vou pôr em marcha um determinado processo de assemblagem de elementos, que neste momento estão dispersos, os tijolos estão ali, as madeiras vão fazer as guardas, estão noutro sítio, o metal que vai servir para o serralheiro cortar as guardas e os caixadarias está noutro. Eu vou assemblar todos estes materiais com todas estas origens diferentes, vou juntá-los todos, e há um instante de tempo, né, que corresponde a este meu desenho, em que aquela coisa vai estar configurada de acordo com esta minha referência gráfica, com esta minha referência física, né? Quando eu tenho a configuração material dessa circunstância coincidente com aquilo que eu formulei como imagem, chamo-lhe a condição de projeto pronto, tenho o edifício acabado, faço a inauguração, convido o Sr. Ministro e fotografo tudo. Não é? E pronto. A partir desse momento o edifício começa a envelhecer. Não é? Mas o meu projeto referiu-se única e exclusivamente àquele momento até antes do edifício ser ocupado. Nós hoje folheamos as revistas de arquitetura e uma das coisas que eu acho mais fascinantes é que todos os edifícios são fotografados numa espécie de momento mágico antes deles começarem a ser ativamente ocupados. Nós nunca vemos numa fotografia, numa revista, os edifícios fotografados com as pessoas a viverem lá dentro e a comerem e a usarem, porque de alguma maneira isso já faz parte da tal vertente de antropização desta ideia de edifício, não é? Já faz parte do seu envelhecimento. E quem desenha um edifício frequentemente configura-o já pensando, admitindo que quem vai ocupar já está do lado da sua entropização, da sua perda de qualidades, da sua perda desta energia de assemblagem. Esta ideia de projeto, que é uma ideia centrada num único momento de materialização e, ao nível do projeto, na representação desse único momento, contrasta profundamente com os raciocínios do projeto em paisagem, em que, pelo facto de nós trabalharmos com um material que é vivo, portanto que naturalmente se transforma assumindo dimensões e formas muito diferentes e estabelecendo relações com outros elementos do mesmo tipo, pensemos nas árvores, desenha espaço arquitetónico constantemente muda. No projeto de arquitetura paisagista, a obrigação em termos de método é de nós conseguirmos pensar no estado físico desse espaço arquitetónico em diferentes momentos do tempo. E, portanto, em termos de raciocínio, nós somos obrigados a pensar como é que o projeto se vai materializar num momento absolutamente imediato à da sua construção, em que, por exemplo, as árvores são espalhadas com 1,20 m de altura, em que o tutor é mais forte, mais expressivo do que a árvore, não é? E que, portanto, a árvore não tem qualquer contribuição para a construção do espaço arquitetónico. O espaço arquitetónico é definido pela modulação de terreno, pelas manchas de cor das plantações de herbáceas, pelos elementos construídos, as escadas, os muretos, os lagos, as pérgolas. Mas depois estes elementos, que são efetivamente determinantes no momento inicial da construção de um jardim, tornam-se completamente secundários quando depois as árvores atingem alturas de 50 metros e diâmetros de 45, e é que, portanto, uma pérgola com 3 metros de altura não tem qualquer expressão e não tem qualquer possibilidade de assumir o protagonismo da definição do espaço arquitetónico perante uma titulana que tem 65 metros de diâmetro e que define, essa sim, uma outra realidade. Portanto, este projeto tem por obrigação, se quiser efetivamente controlar o espaço arquitetónico enquanto projeto, tem absolutamente que conseguir referir-se a momentos diferentes do tempo. E eu creio que este vício metodológico, aplicado aos raciocínios urbanos, levaram-nos a questionar muito profundamente essa ideia de um urbanismo prosónico, em que no fundo se admite uma espécie de percurso no sentido de um determinado estado que se configura como imóvel e congelado, um estado de referimento num determinado momento do tempo, e que é imóvel em relação ao próprio processo de transformação. O que se admite é que passados 15 anos, ou 10, ou 15, ou 25 anos, dependendo dos períodos de vigência normativa dos planos, esses planos sejam revistos para então reequacionar a questão da definição de um outro momento imóvel em relação a novas condições de referência. Mas raras vezes se admite que efetivamente aquilo que interessa, no meu ponto de vista, mais num raciocínio de transformação urbanística, não é o estado que eventualmente se possa vir a atingir daqui a 25 anos, mas é o processo que cotidianamente se tem que gerir para eventualmente chegar àquele resultado ou a um outro qualquer. Ou seja, aplicando o mesmo distanciamento em relação a um momento concreto de referência no raciocínio urbanístico, aquilo que nos interessa é todo o processo de transformação, desde o início do pensamento da transformação urbanística até uma configuração que eventualmente será muito diferente daquilo que o plano poderá determinar. Isto levou-nos a equacionar em muitas circunstâncias de grandes planos. Isto são quase tudo planos, ou planos com projetos associados imediatamente, como é que o próprio plano poderia incluir processos de implementação, processos dinâmicos de implementação, processos de construção de mecanismos de feedback dentro do próprio sistema do projeto, que fizessem com que a dinâmica da transformação fosse o principal assunto de cada um destes planos e que, ao mesmo tempo, através desse processo, conseguissem garantir que todas as populações fossem, ou não é que todas as populações, é que os diferentes atores da própria transformação urbanística fossem menos alheios à condução do projeto. Eu fui buscar alguns exemplos, oito exemplos, se não me engano, em que esses atores vão sendo diferentes, porque efetivamente nós começamos a pensar e falamos na participação das populações na condução dinâmica desses processos de transformação urbanística. Mas populações é uma coisa muito vaga, não é? Populações incluem as famílias, populações incluem as ordens profissionais, populações incluem os agricultores, populações incluem as companhias de concessionárias das infraestruturas. Populações é o que é, né? Comunidades é o que é. Dificilmente nós podemos efetivamente encontrar uma circunstância em que chamamos todos os atores de uma maneira pessoal para participar e para serem incluídos no processo de transformação. E o que é engraçado é conseguirmos perceber quais são os atores que nós devemos chamar em cada circunstância e quais é que são as participações que são efetivamente relevantes para nós conseguirmos pôr em marcha um processo em que, evidentemente, se estamos a falar de um processo que é ativado através do protagonismo da participação dos agricultores, nós chamarmos as famílias, se calhar não é particularmente interessante. Se o processo é ativado precisamente através da possibilidade de chamarmos as crianças para participarem em grandes processos de transformação do sistema de arborização, atribuindo a cada criança a responsabilidade de acompanhar 10 árvores, chamarmos os comerciantes não interessa para nada, não é? Portanto, nós conseguimos perceber que em cada um destes processos e da maneira como esses processos são pensados, os atores que nós vamos chamar para conseguir com eles construir um processo de participação, quando queremos que a participação não seja pura e simplesmente um argumento demagógico de isso é infelizmente outra dimensão, hoje em dia no mundo todo os processos de transformação urbana incluem obrigatoriamente processos de participação do público e os processos de participação do público são invariavelmente tomados como uma espécie de pró-forma que um gajo tem que cumprir para depois ter um carinho para finalmente ter a aprovação oficial do plano. Eu vi-me envolvido, nomeadamente, em circunstâncias estranhíssimas, por exemplo, na Bélgica, em processos em que o investimento na participação e divulgação do plano era gigantesco. Havia a construção de grandes sistemas para fazer chegar às populações o conhecimento das decisões do plano. E depois, no fim, chamávamos para uma decisão em que nos davam uma lista de 20 coisas e diziam: não se esqueçam de referir estas 20 coisas na última apresentação do plano. Mas que coisas? Essas 20 coisas são a conclusão do processo de participação pública. Mas nós não, enfim, não interessa, basta dizerem que não. Portanto, coisas que não são efetivamente vistas com seriedade e que são vistas só como um pró-forma em que nós temos uma checklist de verificação do processo. As circunstâncias, por outro lado, que justificam a forma de trabalhar com o tempo nos processos de transformação são também muito diferentes. E isto leva-nos a falar de uma ideia, de uma figura de pensamento na transformação urbanística, que é aquilo que nós chamamos as pré-figurações. Pré-figuração surge um pouco num termo francês, mas que efetivamente se refere à tentativa de, num determinado processo de transformação em que nós conseguimos referir um estado objetivo que será atingido daqui a 15 ou 20 anos, há, no entanto, circunstâncias que nós podemos antecipar e que podemos imediatamente instalar sobre o terreno através de formas diferentes de pré-figuração e, concretamente, aplicado aos espaços verdes. Este sistema de pensamento pode ter consequências muito interessantes em relação à maneira como as populações possam ser interessadas no próprio processo de transformação. Os sistemas de pré-figuração em zonas verdes são sistemas que nós vamos falar na Ilha de Monte e de que voltaremos a falar depois aqui no Cazenga Sambizanga Ranjal. E são sistemas que têm a ver, fundamentalmente, com justificações de caráter diferente. Isto é um projeto urbano para a ilha de Nantes. Nantes é uma cidade na Bretanha, na costa ocidental da França. É um território urbano muito denso, como podemos ver. E neste rio, que é o Loire, aparece a certa altura esta ilha, que é uma ilha central na cidade. Né? Várias são as circunstâncias para a definição de uma realidade urbana muito especial nesta ilha. Esta ilha localiza-se num ponto da cidade, do centro da cidade. A cidade nasce aqui. E a cidade nasce precisamente porque este é um ponto onde uma série de pequenas ilhas, a certa altura, no período medieval, justificam uma possibilidade de atravessamento com pontes pequenas. E este é o primeiro atravessamento desde o mar. Ou seja, desde a da foz do rio Loire, em Saint-Nazaire, o Loire é navegável com sistemas marítimos até este ponto. A partir deste ponto há uma transformação geológica que muda completamente a configuração do leito do rio. A navegação marítima deixa de ser possível. É estabelecido o primeiro grande contacto. Portanto, se nós desenharmos a configuração contínua da costa, chegamos aqui, não é? E chegamos ali. Portanto, isto, apesar de estar 80 km dentro de terra, tem de qualquer forma uma condição marítima, não é? É ainda um porto de mar. Era um porto de ligação em época romana entre os sistemas de navegação marítimos, portanto as ligações com a Europa, com o Império, e os sistemas de navegação terrestre, portanto os sistemas de navegação fluvial, que se encontravam neste ponto e que justificam a fundação da cidade. A cidade depois cresce, estas ilhas vão-se aglutinando e vão sendo aterradas, os canais que as separam até certa altura, concretamente até à terceira década do século XX, acabam também por ser soterrados, e este pequeno arquipélago de pequenas ilhas, todas elas ligadas por pontes que garantiam esta passagem fluida entre o norte e o sul do Loire, de repente configurou-se numa grande ilha, deixada, no entanto, com um certo caráter industrial, e é lançado um grande concurso para o desenho de uma nova fase de grande urbanização desta zona, em que as grandes plataformas industriais, este porto era, portanto, um porto marítimo, é aqui que algumas relações extraordinárias entre a Europa e o Novo Mundo tomam lugar. Este cais chama-se o Cais das Antilhas, e é aqui que chegam à França as primeiras bananas, é aqui que é descarregada em França a primeira magnólia grandiflora, não é? Nunca vista na Europa, chega aqui e vai para um jardim da plantação. Portanto, isto é efetivamente uma porta marítima desta zona e arrasta este caráter infraestrutural até esta condição. Quando ganhamos este concurso, as nossas atribuições, para além de um tratamento genérico disto, são a configuração de transformações urbanas grandes em alguns destes bairros e o desenho de um grande sistema de parque nesta zona. Um grande sistema de parque que, no entanto, está ligado, até em termos de financiamento, à construção de um grande sistema hospitalar e à reconversão de um grande mercado central, e que, por isso, se vê afastado no tempo, em termos de realização, qualquer coisa como 15 ou 20 anos. Bem, aquilo que nós pensamos é, bem, há aqui processos de descontaminação de solos, que são processos importantes para levar a cabo. Vamos tentar realizar esses processos de descontaminação dos solos através de ideias que possam cumprir duas funções. Três funções. A primeira função é de conseguirmos instalar o material vegetal suficiente e com as características que possam permitir maximizar a redução de contaminantes. Portanto, de acordo com os tipos de contaminação que aqui havia, isto é fundamentalmente uma grande zona industrial de caráter ferroviário, as contaminações são por hidrocarburetos, mas também por metais. Portanto, as remoções teriam que ser organizadas com plantações de espécies muito concretas. Nós organizamos uma primeira vida deste espaço com a plantação de 5 ou 6 anos de plantas com grande capacidade de remoção de contaminantes, e aquilo que sugerimos é que, a seguir a esse processo de descontaminação, sejam instaladas nestas zonas viveiros. Ou seja, aquilo que nós dizemos é: Para a realização deste grande parque, daqui a 15 anos, nós vamos precisar de uma quantidade gigantesca de árvores, não é? E vamos plantar qualquer coisa como 8.500 árvores. Se nós fizermos estes processos de descontaminação e deixarmos estes terrenos outra vez à espera, como se não tivessem nenhum outro destino previsível que não fosse o de um parque, vamos perder esses 15 anos como tempo de produção das árvores propriamente ditas. Se, pelo contrário, nós instalarmos neste mesmo local viveiros de produção de árvores e começarmos com plantações de árvores pequenas de custo relativamente insignificante, daqui a 15 anos nós vamos ter as melhores árvores do mundo, com alturas fantásticas, e em vez de fazermos a construção do parque com a importação de árvores de viveiros a custarem-nos fortunas, que ainda por cima vão ter crises de transplantação grandes porque vêm de um viveiro onde estão protegidas para uma circunstância completamente diferente em termos de microclima, não, vamos ter plantas que são crescidas e criadas nestas mesmas condições de microclima, de vento, de sol, e portanto as perdas vão ser muitíssimo menores. Portanto, temos uma poupança muito significativa. Temos, portanto, uma ótica dirigida para as questões da atribuição de funções destas prefigurações associadas à descontaminação dos solos. Temos funções orientadas para a questão de ganhar tempo em termos da produção de árvores para a construção final dos espaços verdes. E temos uma terceira função, que é, se esses viveiros forem tidos já como pré-figurações do espaço verde que irá ocupar este espaço, então nós podemos propor que as populações locais sejam envolvidas na gestão do próprio viveiro, podemos propor espaços dentro do viveiro de alguma relação com o público, se calhar pode-se passar aqui. Podemos propor, vai passando, porque são só vários exemplos a certa altura. Sim, podes passar. Podemos propor espaços de envolvimento das comunidades na própria gestão das plantas e na própria condução das plantas e, portanto, podemos propor uma circunstância de produção das árvores que não seja muito especializadamente, como é que eu ia dizer, eficiente, não é? Portanto, não tem necessariamente que ser empresarialmente eficiente, mas pode transformar-se num espaço comece a conseguir congregar as populações das zonas mais próximas ou das populações que, entretanto, se vão instalando nos lotes pioneiros da reconversão, para conseguirmos, na construção do imaginário deles associado a este espaço, começarem a perceber que aquilo já não é uma zona industrial, que aquilo já é uma zona em apropriação, começarem a habituar-se à utilização física daquele espaço, a envolverem-se e a conhecerem-se, a ganharem relações entre si, a ganharem relações entre si e o sítio, e a ganharem fisicamente relações entre si, o sítio e o material vegetal que irá fisicamente estar presente naquele sítio na nova configuração. Portanto, estamos de alguma maneira a desenhar no ar, não é? A desenhar no ar as condições para que daí a 15 anos, quando o novo parque for construído, a população que entretanto terá acompanhado o crescimento daquelas árvores, reparem, eu digo 15 anos, não quer dizer que sejam 15, não sabemos se são 15, se são 10, se são 12, se são 13, e é precisamente essa a beleza da coisa, é nós lançarmos qualquer coisa que pode funcionar a partir de 7 ou 8 anos, porque 7 ou 8 anos o material vegetal já está pronto e já poderá ser reutilizado numa nova colocação, mas que se estender só poderá ter ainda melhores desempenhos. Portanto, a primeira razão pelas quais nós podemos falar de tempo associado às questões da pré-figuração. Podemos ver o próximo. Temos outra razão para pré-figurações. E essa razão é uma razão que por vezes tem a ver com a complexidade da própria construção do espaço ou, frequentemente, como é este caso, interrogações em relação à capacidade de um espaço configurado com formas relativamente inovadoras de resistir efetivamente às condições de uso. Este é um trabalho que está em construção neste momento na Suíça, em Geneve. É um trabalho que assenta na configuração de umas unidades topográficas, umas montaninhas que vemos ali antes, né? No fundo, passam lá a seguir, tratava-se de construir um grande parque, o remate de um grande parque, conseguindo encontrar uma forma para, ao mesmo tempo, desenhar um espaço de grande e intensa utilização, fundamentalmente pelas crianças. Essa foi a nossa proposta, para que este sítio não fosse só uma espécie de fio de bico gordo que de alguma maneira definisse o limite para uma grande zona de parque metropolitano, mas que constituísse uma zona equipada com a transformação de um pequeno edifício existente e com a criação nesse bordo de uma circunstância topográfica que fosse, por um lado, justificativa dessa circunstância de filtro, mas que, por outro lado, fosse suficientemente atraente para ser ainda uma zona de utilização muito intensa. Estamos numa zona de escolas, estamos numa zona urbana muito, muito vívida. O problema era, evidentemente, garantir aos nossos clientes que estas montanhas poderiam depois ser muito ativamente vividas pelas crianças, utilizando-as como local de brincadeiras, mesmo subindo, descendo, escorregando, instalando escorregas por cima ou dentro delas, associando pequenos lagos a pequenas pequenas patinheiros que depois no inverno se podem transformar em pequenas pistas de patinagem, etc, etc, etc. E a certa altura propusemos um sistema de pré-figuração. Não é? Dissemos, não, nós temos um sistema construtivo que nos permite propor que estas tipografias sejam formuladas com uma grande capacidade de carga, um sistema construtivo que é muito sofisticado, que nos garante que pode ser usado com uma grande intensidade. Então aquilo que vamos fazer é escolher 4 ou 5 sítios em Geneve e fazermos a pré-figuração em termos da aplicação deste protótipo, submetê-la às condições de utilização que ela irá ter neste local, e vamos propor que os miúdos saltem em cima disto. Vamos até dizer-lhes, vai saltar para ali, faz o que quiser, esburaca, esgatanha, arranha, faz tudo o que quiser. Precisamente temos que medir qual é que é a relação entre as necessidades de manutenção geradas por níveis de utilização muito intensas e a capacidade de resposta do sistema construtivo. Portanto, pré-figuração é também a plataforma para ensaiar circunstâncias construtivas particulares. Pré-figuração significa também, de alguma maneira, o ensaio da resposta de um protótipo na simulação das condições de vida da coisa real, não é? Portanto, um ensaio de resistência. Aquilo quando nós vamos ao IKEA e vemos aquelas máquinas a bater e a fechar gavetas e a abrir e a bater nas coisas, não é? Portanto, tentar encontrar a exposição efetiva das coisas para nós sabermos com o que é que vamos contar. Um dos problemas em trabalhar em espaço público é que, desde luz uma, ou nós só repetimos as coisas que já estão feitas, ou então, se inovamos, corremos riscos. E o drama é como é que nós conseguimos inovar e reduzir o risco em relação à inovação. Não sermos apanhados desprevenidos. Uma outra razão para a pré-figuração, que é neste caso, é o da gestão orçamental. E precisamente uma das circunstâncias mais interessantes que nos permite relacionar o problema dos tempos de implementação de uma determinada transformação com a previsão inteligente e programada da maneira como essa implementação vai ser feita é precisamente a questão orçamental. Nós muitas vezes partimos para um determinado projeto, e este foi o caso. Nós respondemos a um concurso para a Suíça, também para Geneve. O concurso tinha como patamar orçamental qualquer coisa como 4 milhões de francos. Nós, olhando para aquilo, achámos que 4 milhões de francos não era possível resolver o problema que aquele concurso pedia de uma maneira digna com 4 milhões de francos, e o que dissemos foi: eu vou-te propor uma solução que vai gastar 30 milhões de francos, mas vou-te dizer que tens aqui uma primeira fase de 4 milhões que começa a sugerir a resolução do problema, e sugerimos depois mais 4 fases de implementação que vão buscar outros orçamentos ou que vão esperar no tempo, e portanto tentar encontrar uma maneira das restrições orçamentais de um determinado momento não serem ameaças para a dignidade das soluções. Nós estamos a ver que um problema precisa de uma determinada solução, em vez de, mas eu só tenho em vez de fazermos uma coisa à tamancada, vamos arranjar uma maneira de ter uma programação no tempo. Agora gasta-se este dinheiro, mas já sabemos que quando houver mais dinheiro, há logo a seguir outro momento de implementação, e a seguir outro, e a seguir outro, e vamos ter paciência. Em vez de resolvermos esta coisa em 3 anos, se calhar resolvemos em 15, mas com a tranquilidade que estamos a resolver bem. E reparem, isto não é propriamente, estamos a falar da Suíça, portanto, estamos a falar de um país que tem efetivamente recursos, não é? Portanto, é um país rico, mas um país rico não quer dizer que seja um país que consegue gastar tudo de uma vez. Não é? Portanto, a ideia de programação, a ideia de pensamento programado no tempo, que nos pode permitir evitar aquilo que muitas vezes os países ricos fazem, que é dizer que ela saber, eu faço mal, depois volto a fazer, não é? E que com isso criar uma espécie de economia de desperdício, quer sob o ponto de vista financeiro, quer sob o ponto de vista da construção das relações com as pessoas. Se este sítio ficar mal, ou não tiver a dignidade que tem que ter, ele não tem a capacidade para conseguir envolver as pessoas na construção de uma relação de lugar. As pessoas não vão para lá, estão-se distintas, aquilo não é de ser. Enquanto que se nós restringirmos a operação e pré-figurarmos o resto, naquele bocado as pessoas vão, são atraídas pela própria qualidade da intervenção. Aqui o que nós fizemos trata-se do desenho de um parque a partir de uma grande estrutura de cerca de 4 km que o atravessa, configurando uma circunstância de circulação pedonal e ciclável. E aquilo que fizemos foi a interpretação das relações com o contexto para a identificação dos troços que são efetivamente mais urgentes, em função das relações de ligação com as infraestruturas, que eram absolutamente uma emergência, e depois tentar encontrar, através da pré-figuração das condições estruturais daquilo que nós vamos fazer. O projeto era uma estrutura muito simples, metálica, que volta lá atrás só para contar melhor a história. Isto é uma moreia de um glaciar, é uma circunstância muito engraçada, porque Geneve desenvolve-se toda ela numa grande plataforma, e depois de repente há-se uma grande colina que define uma descontinuidade urbanística total, radical, uma espécie de fenda de descontinuidade. Todos os sistemas que nós encontramos aqui não têm nada a ver com os sistemas que encontram aqui, e a razão dessa descontinuidade, para além da questão topográfica, era estranha, porque nós temos outras circunstâncias de contacto através de ligações topográficas até mais íntimas do que esta, que no entanto enunciavam alguma continuidade e alguma lógica de fluidez transversal em termos das ligações e da construção dos modelos urbanos. E, no entanto, aqui não. Começamos a tentar perceber o que é que era este espaço, não é? O que é que era isto. E percebemos, então, que este espaço corresponde precisamente à frente de moreia, não é? Portanto, o glaciar vai empurrando uma grande massa de resíduos de erosão, não é? E a certa altura há uma transformação climática que faz com que o glaciar não avance mais, o glaciar para, não é? A moreia glaciar fica imóvel, mas a frente fica sempre com esta condição relativamente instável, não é? De coisa que não está sedimentada, de coisa que não está compactada, e essa condição revela-se perfeitamente no facto de que as pessoas não constroem ali, nem passam por ali, nem fundam a estrada dali. Portanto, isto obrigava-nos, de alguma maneira, a tentar associar duas coisas. Em primeiro lugar, tentar encontrar uma forma de poder percorrer, afetando o mínimo possível a vegetação existente, que é uma vegetação preciosa. Por outro lado, arranjarmos uma maneira de atravessar longitudinalmente este espaço sem ferir as continuidades transversais, que são a sua definição estrutural principal. E, portanto, acabámos por encontrar um desenho estrutural deste tipo, em que ciclovia e sistema pedonal lado a lado definem uma plataforma de cerca de 4 metros que se estabelece sobre um sistema estrutural muito simples, metálico, e de alguma maneira a ideia era conseguir encontrar sistemas de pré-figuração que definiam circunstâncias que seriam depois agarradas pela estrutura contínua, ou pequenos pedaços de estrutura que, de uma maneira relativamente abstrata, depois iam ser agarrados pela construção da estrutura contínua, ou, por exemplo, questões que referiam ao sistema de iluminação e que iam pontuar já, como se o caminho estivesse presente, o espaço onde a infraestrutura iria passar. Outra circunstância esta em Itália, na Ferrara. Isto é uma construção de um parque relativamente grande. É um parque de 1400 hectares a norte da cidade de Ferrara, entre a cidade de Ferrara e o Rio Po. Um parque que, pela sua extensão, não pode ser continuamente produzido com material submetido à manutenção dos espaços verdes, não é? Porque não faz sentido, e em que nós tentámos utilizar uma estratégia em que se tentava estruturar o parque através de uma lógica de percursos, percursos agrícolas, que é a ideia central, percursos do parque, que são os da ponta, portanto um sistema de dois percursos que basicamente não se tocam especialmente, e que permitem que esta grande zona, que é dominantemente agrícola, seja percorrida através de um sistema de percorrimentos lúdicos na relação entre a cidade e o Rio Po, ou que seja percorrida através de um sistema fisicamente complementar, especialmente complementar em circunstâncias de utilização laborativa, portanto, no fundo, o mundo dos agricultores e o mundo dos urbanos, que podem fisicamente sobrepor-se espacialmente no mesmo território sem nunca se encontrarem, não é? E, portanto, dizermos que o parque urbano é este tecido, é um tecido feito de corredores de circulação complementares ao espaço agrícola, que atravessa todo este território ligando a cidade ao rio, usufruindo da qualidade paisagística de uma matriz que é efetivamente mantida pela agricultura, não é? Portanto, é uma ideia de parque agrícola, é uma ideia de parque urbano que preenche pequenas articulações dentro do território agrícola. Essas articulações têm a ver com espaços funcionais desativados, um incinerador, uma hectare deslocalizada, uma pequena zona industrial, portanto, que nós vamos apropriando e que vamos utilizando estes polos como polos funcionais importantes desta estrutura de circulações. E aquilo que vamos dizer é, está bem, mas de qualquer maneira a qualidade efetiva deste espaço depende da qualidade desta matriz agrícola. Se a matriz agrícola for uma matriz confiada à atribuição de funções de programas de exploração agrícola completamente arbitrários, como os que dependem da política agrícola comum, não é? Em que podemos ter num ano milho, noutro ano colza, noutro ano linho, qual é a consistência desta paisagem? Então fomos tentar estudar no tempo o que é que esta... Podes passar, se calhar há ali mais... Fomos tentar ver no tempo o que é era este espaço, e percebemos que este espaço era um espaço de pomares, fundamentalmente pomares de peras e de maçãs, e que havia uma tradição de produção de peras e maçãs que se estendia até ao século XV. Então, tínhamos notícia de ser um espaço produtivo muito ativo no século XV. E começámos a falar, a tentativa a certa altura era, então porque é que este espaço não é outra vez um espaço de pomares? Fomos falar com um agricultor que se dedicou durante muitos anos à configuração de uma coleção de material genético histórico, portanto ele foi acumulando, indo buscar aqui e ali pequenos exemplares ainda sobreviventes destas espécies históricas, que eram espécies criadas para responder a solicitações muito, muito específicas, que tinham muito a ver às vezes com os processos de conservação antes do frio, não é? As maçãs que se mantinham secas, as peras que se usavam para fazer uma espécie de mostarda, as maçãs que se secavam e que depois se ralavam em cima da comida, portanto, utilizações que ligavam o processo de conservação, a ideia de um processo de conservação não frio, a ideias gastronómicas que entretanto também se perderam e que foram completamente desativadas pelo aparecimento do frio como sistema de conservação. E fomos ter com ele, percebemos que ele tinha já uma coleção de cerca de 450 variedades diferentes de maçãs e de mais 250 de peras. Estivemos ali alguns meses a trabalhar com ele para perceber quais eram as variedades que faria ainda sentido propor numa condição de mercado contemporâneo, não é? Quer sob o ponto de vista da aplicação, se calhar hoje em dia uma maçã para ralar não tem grande interesse, quer sob o ponto de vista da produção, não é? Da operatividade da produção. Nós propormos a um agricultor contemporâneo a produção de uma maçã que demora 15 anos a entrar em produção, não faz qualquer sentido, não é? bocado perguntado que é que eu vivo durante esses 15 anos. Portanto, tinham que ser variedades com características operativas, produtivas, muito semelhantes àquelas em que os agricultores se especializaram. Hoje em dia, na Europa toda, praticamente produzem-se três variedades de fruta, de maçãs, que são as Golden, as Fuji e as Starkey. Não é? Com estas três, destronaram todas as outras variedades, com perdas importantes de diversidade, quer em termos do próprio património genético das fruteiras, quer em termos depois de toda a fauna que circula à volta destas coisas. São os problemas que conhecem seguramente associados também às sementes, não é? A questão do arroz, as questões da redução da diversidade através de sistemas de produção de sementes muito, muito eficazes, evidentemente, mas que depois geram uma enorme dependência entre os produtores e a entidade produtora de sementes. O caso da Monsanto é um caso gritante, quase toda a gente ouviu já falar. Bem, feito este exercício, conseguimos perceber quais eram as plantas antigas que nós poderíamos voltar a trazer para este sítio, propor aos agricultores, porque então estávamos a propor qualquer coisa que era efetivamente viável em termos de uma produção economicamente sustentável na contemporaneidade. Fomos tentar construir no mercado. Fizemos umas reuniões com dois grandes agentes do mercado italiano, o mercado de Bolonha, que é um grande mercado distribuidor numa cidade muito perto de Ferrara, e um grande distribuidor de supermercados chamado Coop, que é um grande supermercado italiano, e propusemos, se nós tivermos 800 hectares de produção de frutos históricos desta região, estão interessados, não estão interessados, tivemos algumas sessões de trabalho com eles foram definir o produto, demonstraram-se interessados, definiram preços, definiram quantidades possíveis, e nós com aquele pacotezinho lá fomos falar com os agricultores. E propusemos aos agricultores a constituição de uma espécie de grande bolsa de terreno, em que se pudesse ativar a replantação de pomares destes frutos históricos, com uma subsidiação, neste caso municipal, feita pela Câmara para os períodos de carência, em que nós o que lhe garantíamos era o escoamento do produto, e o que lhe garantíamos era que os excedentes serviriam para ativar pequenos núcleos de investigação ligados à Slow Food, que é uma associação italiana ligada à alimentação, onde voltariam a explorar a utilização desses frutos antigos em marmeladas, receitas de conservação de vários tipos, que seriam ativadas no coração do próprio parque. Portanto, fechando o ciclo, os pontos de paragem do parque urbano passariam a ser uma espécie de pequenos bares, restaurantes, sítios de venda destas coisas, onde nos períodos certos do ano se fariam workshops em que se voltaria a ensinar às pessoas a produzir as mostardas de Mantua, as marmeladas de aqui, portanto, tentar construir um sistema em que o envolvimento das populações é evidentemente feito através dos protagonistas da construção física deste espaço, que eram neste caso os agricultores. Aqui em Antuérpia, voltamos a ter, isto é na Bélgica, é na Flandres, mais precisamente. Em 2006 ganhamos um concurso para a Waterfront, um concurso de master plan e projeto para a Waterfront de Antuérpia, um território que começa aqui e que termina aqui. Introduzimos pela primeira vez no concurso as ideias de um plano dinâmico, portanto um plano que admite, um plano que não é apresentado como uma ideia fechada sob o ponto de vista da sua formalização, mas que inclui dentro de si próprio zonas de hesitação, aquilo a que nós chamamos grey zones, portanto zonas em que a definição não é completamente fechada, em que também não deixamos, em termos de master plan, zonas indefinidas, mas em que limitamos a indefinição a 4, 5, 3 possibilidades especialmente definidas, e com a identificação dos atores que necessitam de se debruçar mais sobre o problema para reduzir os níveis de indefinição dessas zonas. Enquanto que definimos zonas que podem imediatamente ser postas em marcha, esta é um pouco a ideia. É um projeto que começou em 2006, ainda o concurso foi ganho no fim de 2006 e ainda estamos, estamos agora com os processos de construção do primeiro, dos primeiros 2,5 km de cais, e aí aquilo que fazemos é voltar a aplicar a mesma ideia de processo. Esta é um pouco a metáfora do que nós propusemos, não é? Propusemos um sistema de waterfront em que existem zonas que são perfeitamente definidas, como se um teclado de piano pudesse ter determinadas teclas fixas em relação a uma relação harmónica, mas outras que se pudessem tirar e mudar com a produção de outros resultados harmónicos. Entretanto, o primeiro projeto, que é este, em Santo Andrice, a sua realização é uma realização que enfrenta problemas graves de orçamentação, em que nós identificamos polos de antecipação que correspondem a pequenos pontos muito importantes da estrutura, que vão começando a congregar as pessoas e a ganhar e a produzir hábitos de utilização do cais como espaço público. Este é um caso diferente, porque é um caso em que nós tentamos manipular o tempo precisamente pela ausência de população. Isto é na periferia de Madrid, é um projeto de GAN em 2007, meses antes da grande crise, do grande crash imobiliário em Madrid, que foi dramático. Estamos numa... Valdebebas é um território ao pé do aeroporto de Barajas. Estamos num território em que o urbanizador já construiu as ruas todas, portanto, já construiu os sistemas de todos os sistemas infraestruturais de uma zona que irá receber cerca de 150 mil apartamentos. Ele já fez os investimentos todos da rede de infraestruturação, distribuição de água, iluminação pública, construção de ruas, de estacionamentos, zonas ajardinadas entre as, cumprindo as obrigações normativas da urbanização espanhola, em Espanha, e de repente falta-lhe a última peça, que é o grande parque urbano. É um parque de 86 hectares que ele lança em concurso público, e nessa altura acontece o que acontece, e toda a gente percebe que ele, dos 150 mil apartamentos que tem para lançar no mercado, durante muitos anos não vai conseguir vender nenhum. E isto orienta de alguma maneira o conceito deste parque, que ele é obrigado a realizar por razões de normativa, não é? Ele tem que o realizar, tem que o apresentar feito, tem que o pagar, mas que ninguém vai viver, não é? E portanto, se calhar, no desenvolvimento deste parque, nós começamos a ter um horizonte diferente, e ele deixa de ser a zona verde, que tem que ter uma grande capacidade de carga e de resistência, porque daí a 5 anos vão estar imensos miúdos a andar de skate e de bicicleta, não é? Portanto, vão precisar de uma grande zona verde, mas passa a ser uma espécie de gestão do intervalo de compromisso, que otimisticamente poderemos definir como 15 anos, daqui a 15 anos ele vai estar a voltar a vender apartamentos na periferia de Madrid, e esses 15 anos vão ser geridos para construir este espaço, em vez de ser através de uma lógica de construção de espaços verdes, com a instalação de relvados em placas, de rega ativa, de grandes árvores já prontas, de tudo pronto. Vamos começar por uma espécie de agricultura que vai começar a requalificar os solos. Vamos fazer a implantação dos grandes maciços de árvores, em vez de os plantar grandes, plantá-los com sistemas florestais. Vamos baixar os custos de produção de tudo isto 10 ou 15 vezes para valores verdadeiramente suportáveis, e vamos manter este espaço como um espaço em work in progress, não é? Um espaço que está em trabalho e que vai ser mantido em trabalho durante 15 anos, que vive de uma espécie de ideia de perimetração, uma perimetração que pode, por um lado, justificar o encerramento deste espaço nessa condição de work in progress, por outro lado, que pode começar a ativar algumas relações urbanas que vão ter que ser precisas para a construção de uma imagem e de uma representação da urbanização propriamente dita. E definimos esta ideia de um grande muro branco que encerra uma zona agrícola ativa, eventualmente visitada, com o objetivo de ir construindo e de ir configurando zonas cada vez mais qualificáveis num solo, mais qualificadas num solo que se encontrava profundamente esgotado pela própria ideia de uma agricultura muito intensa nestas zonas. Um sistema que, no fundo, constitui um grande muro habitado, que concentra todas as funções, porque, precisamente, volto lá atrás, porque precisamente se nós queremos manter esta condição, volta atrás ainda, mais, queremos garantir esta condição como inicialmente só constituída por uma ideia de intervenção florestal e uma ideia de intervenção agrícola, é evidente que aquilo que é completamente alheio à condição agrícola, à condição infraestrutural, à condição florestal, é a infraestrutura. Portanto, para nós conseguirmos fazer isso, a infraestrutura concentra-se no bordo, não passa cá para dentro. E só em eventuais estados muito posteriores de desenvolvimento deste desenho é que começaremos a ter alguns espaços infraestruturais no interior do parque. Portanto, um parque que é desenhado através da possibilidade de interpretar e de gerir o desenvolvimento das suas próprias peças ao longo do tempo e que, com isso, tenta programar aquilo que se vai oferecendo a uma população que ainda não existe. Portanto, neste caso, a pré-figuração é no sentido do absurdo que, a certa altura, estas circunstâncias nos levam a admitir, que é o da construção de uma peça de equipamento para uma população que não há, não temos. E a necessidade evidente de ter que gerir com alguma inteligência a resolução destes problemas para não programarmos uma coisa ainda mais absurda, que é um parque efetivamente feito como se fosse ser vivido por uma grande população e que não tem viva alma a usá-lo. Este agora já tem construção. Outra razão. Isto é um parque na Sardenha, na cidade de Cagliari, que é a capital da Sardenha, que fica no sul. É um bairro social dos anos 80, de Santa Dias, que foi objeto de um plano de requalificação do Herzog e de Meuron, produziu ainda mais danos do que a condição já original do próprio bairro, que neste momento é um sítio bastante perigoso, tem uma condição completamente isolada do resto da cidade, e de repente lançam este concurso para o tratamento desta frente. E de repente toda a gente começa a ver que este bairro, que é o sítio onde ninguém vai, onde se vende droga, onde se tem medo de passar, onde ninguém vai à noite, circundado por estacionamentos do grande estádio de Santo Elias, do estádio do Cagliari, envolvido do outro lado por circunstâncias que definem impasses completos gerados por territórios militares ou por questões topográficas também intransponíveis, portanto, uma ilha, não é? E condição de ilha ainda por cima acentuada pela intensidade das infraestruturas com que eles os circundam, porque aquilo cada vez mais é periferia, cada vez mais a circulação feita pelas infraestruturas lhes atribui a eles uma condição de castelados, não é? Eles estão ali num território que com dois gajos é vigiado, eles sabem quando é que vem a polícia, três horas antes deles lá chegarem, e de repente percebe-se que esta circunstância é uma circunstância extraordinária, está mesmo em cima do mar, começa-se a propor um porto meio de pesca, meio desportivo, e tenta-se que este território, que neste momento é um território quase abandonado, seja requalificado como um parque. Por sorte, neste momento, nós ganhamos também um outro concurso aqui para o Parque das Salinas de Molentágios e começamos a interpretar este espaço não como um espaço feito aos bocados, mas como um espaço contínuo, cozendo ligações e tentando construir articulações que consigam efetivamente romper com esta condição isolada deste espaço, fundamentalmente através desta permeabilidade e da constituição de uma circulação longitudinal ao longo do mar. Mas é evidente que a única forma de nós conseguirmos propor este parque é se nós conseguirmos envolver estas pessoas. E envolver estas pessoas significa criar condições de ativação de pequenas economias, muitas, que consigam ser entregues em concessão a habitantes daquele espaço, para que sejam os próprios habitantes do espaço a ter qualquer coisa a perder no caso dessas concessões serem postas em causa. Atribuímos um sistema em que construímos umas pequenas praias artificiais, estas jangadas que estão aqui, cada uma delas com duas unidades de restauração, um bar e um restaurante, que têm necessariamente de ser operadas por grupos diferentes, os operadores, o concurso dos operadores é lançado a associações de moradores deste espaço, portanto os moradores têm que se juntar em associação para se candidatarem à exploração destas coisas. Temos mais outras unidades em terra, temos uma pequena arena de espetáculos que também tem uma função de exploração através de uma associação de moradores e no fundo conseguimos constituir uma série de oportunidades aqui, ativadas fundamentalmente pelo facto deste, se isto for estruturado como zonas de banhos, passar a ser o espaço de praia mais perto do centro da cidade, porque um gajo passa a ir a pé do centro da cidade para aqui e vai almoçar e dar um mergulho, e a Sardanha é um sítio de mar bom, de mar transparente e calmo, é uma zona de boa comida e de bom peixe. Isto é uma, aqui há uma cooperativa de pescadores, portanto, que pode associar-se a tudo isto. E, portanto, há uma dimensão também económica na maneira como os parques podem construir estratégias com o envolvimento das pessoas. Não é? Portanto, não é só participação, sim, mas participação não é as pessoas serem chamadas a aprovarem um determinado programa ou uma determinada solução que resolve. Participação é, efetivamente, elas serem chamadas a participar na gestão e na produção do próprio espaço, e quanto mais elas forem envolvidas nesta responsabilização, mais são donos do espaço. Além disto, aquilo que nós pensámos foi o espaço, apesar de ser efetivamente um espaço perigoso, é também um espaço muito dinâmico, com uma população muito jovem, tem muitos miúdos, tem casais jovens, tem taxas de natalidade que desafiam qualquer taxa europeia e então italiana e que são extraordinariamente dinâmicas. E aquilo que nós pensámos foi o desenho do parque, volta lá atrás só um bocadinho, uma, pode ser aqui, o desenho do parque, que é um desenho que se volta só lá um pouquinho atrás, o desenho do parque é um desenho que tenta construir uma espécie de zona de maciço de árvores, não é? Que tenta configurar à frente uma grande zona aberta para o mar, que se deve definir como uma espécie de praia verde, uma praia onde as pessoas não estão na areia, mas estão no relevado, porque esta é uma zona de costa protegida com um grande enrocamento, portanto tem no inverno algum mar intenso, portanto o enrocamento não permite um acesso ao mar muito, muito prático, mas se nós tivermos a configuração de uma grande zona verde onde as pessoas podem estar deitadas ao sol e a ligação a estas jangadas, a estas placas, a estas plataformas que no verão e no inverno são removidas e que permitem uma outra maneira de viver o mar. Para isso precisamos da definição em negativo, para haver um vazio tem que haver um positivo. Portanto, precisamos destes bosques, este bosque que terá clareiras abertas, mas para que este bosque possa existir, a ideia era, efetivamente, atribuir um determinado número de entregá-lo também a uma associação de moradores, produzi-lo através de uma associação de moradores e, eventualmente, identificá-lo com grupos de moradores e de crianças que os vão gerindo e que os vão acompanhando. Podes ir. Estas ideias de pré-figuração, de envolvimento das populações e de constituição de sistemas em que, no fundo, os próprios espaços são construídos e desenvolvidos, acompanhando a vida das pessoas através das crianças, sobretudo através das crianças, são ideias que são ideias que, de alguma maneira, nós tentámos utilizar no trabalho em que estamos envolvidos no gabinete de reabilitação do casebre Sabizana Rangel, tentando em primeiro lugar celebrar as mais-valias de um paradigma que corresponde à reabilitação de um SEC sem expatriação das pessoas, digamos assim. Um modelo que pela primeira vez tenta reabilitar um espaço de um SEC com a permanência das pessoas no sítio. Mas a permanência das pessoas no sítio só é a permanência das pessoas no sítio se o sítio for o mesmo. Ou seja, se nós conseguimos identificar as razões através das quais nós conseguimos transportar as características de definição da identidade do espaço sob o ponto de vista da vida coletiva, desde os momentos antes da transformação até aos momentos depois da transformação, então podemos falar do mesmo sítio. Porque se as pessoas forem as mesmas, mas nós tivermos feito uma operação de tábula rasa, em que desaparece tudo e se implanta uma outra lógica urbana baseada em reformulação total e ruptura de todas as continuidades, as pessoas são as mesmas, mas o sítio não é o mesmo, é outro sítio qualquer, não é? Onde elas não conseguem ter qualquer tipo de reconhecimento, não conseguem ter qualquer tipo de ligação com o passado. Aquilo que tentámos defender resume-se a duas grandes frases. A primeira é que não é preciso apagar o passado para construir o futuro, e a segunda é que a oportunidade do espaço de vida em que nos é dado transformar o mundo, adaptar o mundo, desenhar o mundo, deve ser visto fundamentalmente como uma espécie de oportunidade para conseguir ligar o passado com o futuro. Não é? O nosso instante de vida é um hiato, não é? Há um intervalo que liga o passado e o futuro, e apesar de se ter gerado nesta moral contemporânea esta ideia de que o futuro é sempre uma espécie de perigo, um animal feroz que nos aguarda num canto do tempo, nós retemos a esperança de que o futuro, pelo contrário, é só a consequência daquilo que nós construímos. E que se for construído este futuro com, efetivamente, a consciência do que estamos a fazer e das consequências do que estamos a fazer, podemos apostar numa construção que é, efetivamente, um mundo melhor. E aquilo que tentámos fazer foi a identificação dos espaços de apropriação pública, dos espaços que já conseguem ter alguma apropriação pública, sejam esses espaços vazios gerados por questões infraestruturais como as questões de drenagem, no caso deste território, valas e linhas de drenagem e lagoas de acumulação de água e de que resolvem a drenagem através de sistemas de infiltração e de evaporação, como nestes casos, e tentar localizar na periferia destes vazios os primeiros momentos de pré-figuração dos parques que aqui terão lugar, tentarmos associar a esses viveiros de pré-figuração desses parques a produção de árvores, mas também escolas ligadas à possibilidade de envolver os miúdos mais novos na aprendizagem das práticas de jardinaria e conseguir ligá-los fisicamente a um grupo de árvores. Não é? Um gajo dizer que aquele miúdo vai ficar a tratar daquelas 100 árvores, e quando aquelas 100 árvores tiverem 20 anos e eu tiver 27, aquelas árvores ele vai reconhecê-las e não vai deixar que ninguém lhes faça coisa nenhuma. Já se calhar já não são 100, já são só 80 ou 70, mas essas 70 ele vai tratar delas e vai gostar delas e vai estimá-las como se fizessem parte da família dele. E se nós conseguirmos fazer isso, se calhar conseguimos não só agarrar os miúdos e construir um futuro para eles, mas também construir um futuro para as árvores, para os espaços públicos que formos construído e, no fundo, para toda a gente. E era um pouco esta a mensagem que eu gostava de dar. Muito obrigado. Muito obrigado. João, nos pela aula do urbanismo e paisagismo. Acho que, pronto, aquela cidade de Angolanes, e também estamos conectados com Cazenga e com toda a parte histórica do país e da Angola também. Há vezes mais compreendo que não falaram muito sobre o projeto, por calhar questões de caráter ético. Divulgação. Temos sempre esta contingência. Antes dos projetos estarem aprovados, dos programas estarem aprovados, é evidente que não podemos falar publicamente deles, a não sermos nas questões conceptuais que os determinam. Mas logo que eles estejam aprovados, estamos disponíveis para um debate mais específico, para conseguirmos conversar mesmo sobre as soluções concretas que foram utilizadas. Eu tenho uma pergunta para o que é Angola? Porquê Angola? Também, né? Acho que é o único país da África, pelo que eu percebi. Não, trabalhamos em Moçambique. Moçambique chamamos VGA. Estamos já em Marrocos, através da Deco Verde e na Argélia. Estávamos no Egito até à Revolução, estávamos na Líbia até à Revolução, estamos outra vez na Líbia, ou estávamos na Líbia até aqui há um ano, houve outra vez problemas em Trípoli e acabámos por suspender as atividades, mas não, na África estamos presentes, em México. Então também. Angola é um dos sítios mais fascinantes neste momento do mundo, porque as transformações que nós assistimos a desenvolverem-se em períodos de 15, 20, 25 anos, quer transformações sociais, quer transformações físicas da paisagem, em Angola desenvolvem-se em 4 anos ou 5. Portanto, como plataforma para aprender, plataforma para estudar, plataforma para nos debruçarmos e conseguirmos perceber mecanismos de transformação completamente extraordinários, creio que é um dos territórios mais interessantes neste momento do mundo. Há territórios com problemas semelhantes e com ritmos semelhantes na Ásia e na América do Sul. Nós estamos mais perto destes por razões evidentes, por razões culturais, por razões de simpatia, por razões logísticas, por razões de língua. Mas, no fundo, aquilo que nos interessa muito em Angola é a possibilidade de observação e participação em transformações muito dinâmicas, que é, de resto, o que também nos leva à China, sobretudo à China ocidental, que é, de resto, o que também nos interessa, por exemplo, nas transformações da América do Sul. Brasil, México e Colômbia. Mencionou muito a questão da participação das pessoas quando há esses projetos de caráter urbanístico, por exemplo. Acredita que faz toda a diferença no fim da conclusão desses projetos? Toda. Em termos de funcionalidade? Toda. Completamente. Como falou do prédio, que tirou sempre a fotografia do prédio antes de estar habitado e depois, penso que ninguém tem fotos mais do prédio. Faz toda a diferença. Faz mesmo. Eu estava a ler outro dia um artigo sobre a urbanística italiana dos anos 80. E era um artigo de autocrítica, de alguma maneira, que fez a seguinte investigação. Foi analisar das resoluções urbanísticas dos planos em Itália entre 85 e 2005, qual é que era a percentagem que tinha tido eficácia efetiva, que se tinha transformado efetivamente em qualquer coisa que correspondesse ao plano. E era inferior a 5% dos casos. Portanto, 95% da produção urbanística de 20 anos de exercício num dos países mais ativos em termos de urbanística para deitar para o lixo. Eu acho que isto diz tudo. É evidente que nós não em primeiro lugar não interessa para nada. Não é? Estamos a construir uma espécie de ilusão de possibilidade de desenho de um futuro, quando de facto não estamos a desenhar nada, o desenho depois é efetivamente conduzido pela prática quotidiana, pela gestão urbanística do dia-a-dia, pelos licenciamentos, pelas concessionárias e infraestruturas que se sobrepõem às decisões urbanísticas e que efetivamente são eles quem definem a cidade, porque a urbanística não teve nem capacidade, nem sabedoria, nem antecipação, nem método, nem imaginação para desenhar o futuro. E eu creio que um dos grandes problemas é a imobilidade, portanto é a incapacidade de conseguir construir reação dentro dos próprios planos. Outro problema é a construção destas ideias e destas ilusões em ambientes fechados, em que estão três urbanistas e dois arquitetos a dizer que sim uns aos outros, e que provavelmente nunca foram andar com os pezinhos pela terra nos sítios onde as pessoas estão. Não conhecem as pessoas, não sabem o que fazem, não sabem quem são, não sabem como vivem, e estão ali a desenhar o futuro delas. Talvez queria primeiro agradecer ao Gelário, que me prestou as palavras também. Quero também com uma vestia. Que foi muito interessante acompanhar. A pergunta que eu ia fazer era as dificuldades que encontram no contexto do FE para participar. E as soluções que identificou também tem algum paralelo com as que julgamente entrar no nosso contexto? Não, são de ordem diferente. Eu na Europa encontro sobretudo uma espécie de descrença, enorme ceticismo em relação à eficácia dos processos de participação, há uma hipocrisia muito grande aqui, há uma grande arrogância na condução dos processos urbanísticos e a dificuldade tem a ver com isso. Está tudo construído para que os processos de participação funcionem, só falta uma coisa, que é que se acredite neles. Porque ninguém acredita neles, toda a gente se ri deles, os acha ridículos, os acha parvos, os acha estúpidos, inconsequentes, e portanto são única e exclusivamente vistos como um pró-forma. Essa hipocrisia e essa arrogância não encontro cá, não encontro na China, por exemplo, e não encontro nos países que têm ainda uma energia de perceber que o mundo se transforma mesmo e que enquanto que eles estão a rir-se as pessoas cá fora estão a construir a paisagem e enquanto que eles estão a discutir sobre se a mancha de desenvolvimento é roxa ou azul escura, as pessoas cá fora estão a transformar o mundo, não é? Dia a dia, através das suas vidas, dos seus sinais, dos seus carros, das suas das marcas que deixam no chão com os seus passos, portanto não é desligado da importância da participação o facto de que as transformações são ativas. Quanto mais ativas são as transformações, mais as pessoas percebem que efetivamente são elas que transformam o mundo, não são os gajos que estão no gabinete a pintar plantas de violeta. Mais alguma questão? Sim, nessa questão digamos, qual é o player mais importante para fazer com que realmente haja uma participação ativa por parte das comunidades? Não deve ser o projetista? Não é o projetista, é fundamental que o projetista acredite, não é? Essa é a primeira coisa, é fundamental. Aquilo que eu creio que é importante é que essa convicção do projetista se cruze com a mesma convicção na administração pública. A hipocrisia e a descrença tem que ser compartilhada pelos dois, para que a coisa caia. Mas devo dizer que, provavelmente, são as associações de moradores, são as próprias populações que se efetivamente constroem a cultura de participar ativamente nesses debates e nessas discussões. Se conseguem construir a cultura de conseguir ter uma opinião efetivamente formada, ter uma opinião efetivamente sólida. Pois, a ver como é que se cria essa oportunidade, mecanismos, né? Para as pessoas poderem participar, portanto, voltando ao caso de Angola, portanto, como é que poderemos fazer essa participação das associações de moradores, já através dos solos? Eu creio que tem que ser, claramente, através das estruturas que o território tem. Em territórios que têm duas, não é? Uma tradicional e uma. Tem que ser através das duas. Mas aquilo que eu creio é que tem que haver uma enorme disponibilidade por parte dos técnicos para participar muito ativamente em processos de divulgação não herméticos, não é? Não fechados dentro de uma esfera de linguagem complicada e que sejam efetivamente claros naquilo que se pensa fazer naqueles sítios, portanto que consigam extrair de toda a formalidade normativa de um plano aquilo que é significativo para a vida das pessoas nos próximos anos, não é? E que consigam explicar isso às pessoas, porque as pessoas não são estúpidas. Se calhar as pessoas não sabem o que é índice de construção ou não sabem o que é a área de implantação, mas se te explicar, sabem. Portanto, não despirmos um bocadinho destas roupagens que nos protegem também, não é? E se calhar explicarmos as coisas em termos da descrição concreta do que é elementar num plano e termos a possibilidade e a liberdade de nos aproximarmos um bocadinho mais das pessoas nesse sentido. Eu creio que as pessoas estão tão disponíveis para isso. Eu creio que as pessoas estão disponíveis para isso. Nós tivemos essa experiência já no Casenta, desde a fase do plano diretor-geral e agora na fase dos pontos de pormenor já. E na primeira fase, ao nível de envolver as administrações municipais com a apresentação dos pontos fundamentais das propostas inicialmente e com a recolha, no fundo, dessa chuva, ao confrontar a população, aí tínhamos quer os moradores, quer os SOBAs e os representantes das comissões do bairro, das comissões de moradores, a reagirem às propostas que estavam a fazer, quer agora na fase de plano pormenor, quando se teve que afinar levantamentos, nomeadamente a nível de património histórico, que contribuíram para já a uma escala mais local, ao levantamento do que era um património importante a nível natural e histórico. Tal noção do local. Edificado. Sim, tirou a mudar. Para, e, portanto, eu acho que também há aqui uma questão de escala que é interessante nesta questão da participação, em que os próprios processos vão se adaptando à medida que nós vamos nos aproximando da implantação e da escala de implantação do plano. Isso é, sendo isso como apoio para vocês projetarem. Mas, não, porque isto surge em conjugação com a própria, e para a própria entidade que está a promover o plano. Está a promover o plano, dá-nos a liberdade também de propor estes sistemas e estes esquemas de participação e participativamente neles. Desculpa, qual é o vosso sentimento real das pessoas, já que tiveram essa oportunidade de estar com o público? Uma parte que representa. Nós ainda não afinámos as perguntas a fazer. Okay. E ainda não conseguimos encontrar um grau de conhecimento efetivo das populações para conseguir saber bem quais são as perguntas. Não é? É evidente que nós não podemos nem fazer as perguntas demagógicas de o que é que quer, o que é que deseja para o futuro. Não é isto que se pergunta. Mas, aquilo que se tem é que conseguir construir uma espécie de imaginário desse futuro que responda efetivamente àquilo que eticamente nós podemos dizer, definir como as condições de vida do futuro, né? E tentar enquadrar as pessoas dentro da possibilidade de condividir esse desejo connosco. Né? E isso exprime-se através de circunstâncias que são muito diferentes. Se lhes perguntarmos agora o que é que as pessoas que vivem no Caseiro querem, o que as pessoas querem é não andar a patinar na lama, não ter malária por todos os lados porque a drenagem não funciona. Portanto, se eles nos disserem quero que esta lama preta e estas poças desapareçam, aquilo que eles estão a pedir é um sistema de drenagem eficiente, é um sistema de pavimentação eficiente, é um sistema de esgoto separativo eficiente, é um sistema de tratamento de esgoto, é um sistema de distribuição lá. Portanto, há que interpretar o que eles dizem através da possibilidade que eles têm de se exprimir. Porque a sensação para nós, para mim que vivo já sempre vivi cá, e vou observando essa transformação urbana, já nem falo muito das áreas para urbana, chega uma altura que a pessoa não percebe bem onde é que está. Então, de repente estás na China, uma metade da China do Dubai, assim pequena escala. Então realmente parece-me mais uma coisa que preocupa, mas connosco, né? No que se refere em relação às memórias. E imagino que o mesmo deve acontecer também nas outras áreas da cultura geral. Principalmente essa questão do MUSEC é muito debatida, tem essa componente histórica também, então vai fazer toda a diferença. E mesmo para vocês que são os projetistas, então, se, em termos de resultado dessa requalificação que vai ser no Escola, inicialmente agora vai ser no Sabizaga e Cazenga, mas a tendência é prolongar-se. É fazendo também noutros municípios, então essa é só. A questão do tempo também é muito importante. Quando se fala de slums, quando se fala de bairros da Lapa, se cá fala-se de coisas diferentes do que é um MUSEC. O MUSEC não é exatamente um bairro da Lapa como é um bairro da Lapa na África do Sul ou como é um bairro da Lapa em Bogotá. O MUSEC é um bairro que parte de uma configuração, em primeiro lugar, em geral programada, e efetivamente programada. Não é? Vocês têm ali naquela planta, têm as ruas todas traçadas. E têm as ruas traçadas antes da ocupação, muito frequentemente antes da ocupação. Por outro lado, é qualquer coisa que tenha uma estratificação histórica que permite, por exemplo, a configuração de localizações com um valor histórico efetivo em relação à história de Angola. Há momentos da história de Angola que tiveram a sua efetiva, o seu efetivo desenvolvimento em território do MUSEC. É um lugar histórico, não é um sítio qualquer de periferia feito de lama, é um lugar histórico. Há um passado ali agarrado à vida de uma comunidade e à vida de um país. Portanto, não é exatamente, é um território muito particular. E às vezes a homogeneização dessa consideração de que todos os territórios não infraestruturados e densamente habitados nas periferias das cidades são iguais e têm os mesmos problemas não é bem verdade. E sobretudo em Angola não é de todo verdade. Se calhar para fechar, qual é o vosso maior desafio? Genário. tens uma pergunta? Há uma. Há fondas? Há fondas. Eu vou pensando. Está bem. Não, mas podes. Não, não, mas podes depois falar um desafio para fechar. Muito obrigada, professor. Queria perguntar se já tem algum. Apresentou aquele projeto em San Elias, não? Na Sardenha. Se já tem algum projeto semelhante, no qual teve que envolver populações que, não, digamos, algo marginalizadas, ou enfim. E já tem uma experiência de sucesso na qual eles estavam, digamos, ficaram responsabilizados ou encarregues de gerir um parque, um espaço. Você tem já alguma experiência de sucesso da qual já aprenderam? Temos dois. Temos um em Coimbra que está a começar e que ainda não tem resposta, mas que está a correr bem. Temos um outro que correu muito mal em Itália, que não correu particularmente bem e que temos agora ainda que perceber muito bem porquê. Temos mais esperanças neste porque alguns erros de aproximação que se cometeram aqui não foram cometidos. Tem muito a ver também com a insegurança que às vezes se tem e com o recorrer-se muitas vezes à interfaciação de outra entidade entre nós mesmos e a população, que constrói para nós um retrato de uma realidade que acaba por ser interpretada e muitas vezes falsa. E aquilo que nós fizemos aqui foi precisamente remover essa intermediação na recolha e na construção dessa ideia e passámos a ser nós muito diretamente a fazer esse contacto, quer aqui, o resto. E creio que isso vai resolver, às vezes, por distância, por comodidade, por medo, até, não é, físico, as pessoas recorrem ao conforto e à tranquilidade de ter uma espécie de filtro constituído por pessoas locais que nos vão contando. Nós estamos lá com elas fisicamente e vamos passando, mas a interpretação das coisas não é feita por nós. Há um gajo que nos vai contando. E quando nos vai contando, aquilo que ele nos conta não é a história, é a visão que ele tem da história. E quanto mais local ele for, mais essa visão da história é comprometida com uma visão que às vezes não é objetiva. E leva-nos a interpretações que depois nos constroem alguns erros. Portanto, esse erro de formulação das circunstâncias de início, nós já tentámos resolver. Estaremos eventualmente a cometer outros. Eu creio que isto responde também à sua resposta. O nosso maior desafio é cometermos menos erros. Vamos lá cometer a conta comigo. Obrigada, João. Obrigado, foi um prazer. Bom fim de semana.